Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Sossega e acalma minha vida agitada. Tua presença me acolhe, não vou embora. É tua essa hora, estou nascendo. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Meus olhos cantam ao chorar, arrependido, ovelha fugida, querendo voltar. Aprecia o canto que eu te dou, colhe as palavras saudosas da alma, sedenta de amor. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Adorarei, Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma. Just be dear.